Aí. É um barato que eu sempre quis falar, esse negócio de preto e polícia. Ei, polícia, nós estamos aqui, não estamos moscando na sua. Não, eu vou fazer um almoço pra ver o que que dá. Eu vou começar a bater de frente também. Vou bater de frente e falar assim, chega, mano, agora é o seguinte, vocês vão me ouvir. Essa música, eu falo, racistas otários, me deixem em paz. Mas também se não quiser paz, se vocês quiserem, eu quero. Se você for ouvir, é o que a música tá falando. Firmeza total, DMN na cena. Aí! Ei! Ei! Ei! Racistas ou otários, os deixem em paz. Pois as famílias pobres não aguentam mais. Pois todos sabem, todos temem a indiferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade e preconceito eterno. E de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno e reclama direito. De que forma? E somos meros cidadãos e eles o sistema. A nossa desinformação ainda é a treta. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Ei, tocou! É com vocês! Racistas ou otários, os deixem em paz. Racista! Ei. Otário! Racistas ou otários, os deixei em paz. Racista, otário. Racistas ou otários, os deixei em paz. Racista, otário. Racistas ou otários, os deixei em paz. Racista, otário. Racistas ou otários, os deixei em paz. Justiça, em nome disso eles são pagos. Mas a noção que se tem é limitada, eu sei que a lei é implacável com os oprimidos, tornam bandidos os que eram pessoas de bem. Donizete, o caso que foi mais fácil dizer que eles são certos e o culpado é você. Se existe ou não a culpa, ninguém se preocupa, pois em todo caso haverá sempre uma desculpa. O abuso é demais, pra eles tanto faz. Ibope a mais pra PM no jornal com gente preta e carente, não muito influente e pouco frequente nas colunas sociais. Então eu digo, meu rapaz, esteja ligeiro, abrirão seu bolso, jogarão flagrante num presídio qualquer, serão um irmão a mais. Liga nós, racistas otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário, racistas otários, nos deixem em paz. Forte. Racista, ei, otário, racistas otários, nos deixem em paz. Forte. Racista, ei, otário, racistas otários, nos deixem em paz. Forte. Racista, ei, otário, racistas otários, nos deixem em paz. Então a velha história outra vez se repete no sistema falido, feito marionete. Nós somos movidos há muito tempo, tem sido assim. Nos empurra a incerteza e é o crime, enfim. Porque aí sim, certamente estou se preparando com viatura e armas nos esperando. E os poderosos bem seguro, observando o rotineiro holocausto urbano. É, o sistema é racista, cruel. Leva cada vez mais irmãos aos bancos dos céus. Os sociólogos preferem ser imparciais, que dizem ser financeiro nosso dilema. Mas analisamos, vem mais. Você descobre que preto, branco, pobre se parece mais. Não são iguais, crianças vão nascendo em condições bem precárias, se desenvolvendo sem a paz necessária. São filhos de pais sofrido por esse mesmo motivo. O nível de informação é um tanto reduzido. Não, é um absurdo. São pessoas assim que se fodem por tudo e que no dia a dia vivem tensa e segura, que só faz covardia, humilhação, tortura. A conclusão é nossa, toco. Chega mais, chega mais. Racista, ei, otário. Racistas, otários, os deixem em paz. Forte. Racista, ei, otário. Racistas, otários, os deixem em paz. Forte. Racista, ei, otário. Racistas, otários, os deixem em paz. Forte. Racista, ei, otário. Racistas, otários, os deixem em paz. Poderosos são covardes, desleais. Espancam nosso povo nas ruas por motivos banais. E os nossos ancestrais por igualdade lutaram, se rebelaram, morreram. E nós o que fazemos? Assistimos a tudo de braços cruzados. Até parece que nem somos nós os prejudicados. Enquanto você sossegado foge da questão, eles circulam na rua com uma descrição que é parecida com a nossa, cabelo, cor ou feição. Será que eles veem nós o marginal padrão? 60 anos agora se completam da lei antirracismo na Constituição. Infalível na teoria, inútil no dia a dia. Então que fodam-se eles com sua demagogia. No meu país o preconceito é eficaz, porque te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás. Firmeza total.